Pinco outra, mas não é levada na breca. Sou igual os funk em celular, nas quebradas não breca. Se der play no meu som, até santo peca. Porque quando eu cochicho pra ela, ouço tanto eca. Quis respeitar igual muçulmano na Meca. Ela disse, cê é folgado igual seus mano na beca. Eu? Sujo igual marca de racha e cueca. Falei que ela tava tirando a borracha e xereca. Chineque, ó, amboa, fica no descabelo e teca. Tá bravinha, então pega gelo e seca. Eu de timbeca, ela me chamou de jeca. Pra mim cê não vale que cê defeca. Quer cala a boca, porque eu não sou qualquer uma. Desculpa, eu ia te pago um drink com espuma. Fica comigo e eu ponho mel no seu cariri. Eu sou africano, é, mas eu prefiro a menina. Eu toda vez que eu tento te mostrar que o Amir é ruim, o impossível sou eu e vou te provar que ele não é do meu nível. Toda vez que eu tento te mostrar que o Amir é ruim, o impossível sou eu e vou te provar que ele não é do meu nível. A Miri nega, ora Yasmin. Até a Bárbara Ganso tem de cor minha gima. Sou gringo, tenho dinheiro e dou uma fora com as prima. E vira 1, 2, 3, 4 e as mina. Vira aqui, esse mambo é fish. Até minha esmina, e elas ficam pique fish. Vai ver se eu tô na esquina. Mel, tudo que eu faço pelas blá é fish. E elas acham que um negão samurai é fish. Sou melhor, mais criativo, ó meu boné do Yankees. O Guimê vira mendigo se eu fizer o funk. Sou impossível igual Kuna, cê pula no perrengue. Tipo Lula fazendo hang loose. Impossível igual Réveillon e o final sem retrô. O Amir é o Mr. Magu dando sinal pro metrô. Mel, eu faço show, o Amir o show faz. Aliás concordo, aquilo não é nada além de flow. Mas toda vez que eu tento te mostrar que o Amir é ruim, o impossível sou eu e vou te provar que ele não é do meu nível. Toda vez que eu tento te mostrar que o Amir é ruim, o impossível sou eu e vou te provar que ele não é do meu. Buscando os versos mais louco do mundo, esse corre é minha final lap. O melhor de mim, o David, isso vai dar um rap. De outro preto, filho da crente, a louca que não valia muito antes de abrir a mente e a boca. Enfermo épico, eu vivo, não li, eu não assisti, então enfia no seu termo técnico. Desfibrilador nas consciências, incômodo. É da voz que toda quebra, é o pânico da zona sul. Sendo igual resistência, África, mãe da ginga. Enquanto os caras aí tiver o ego do tamanho da língua. Eu não tô desde hoje de batina. Vi isso acontecer na rua antes do talode de platina. Não caberá num caixão enquanto quem viver se emocionar com os elementos em um só. Mano, saiba, eu corri que isso é minha paixão. Desde quando se cê escrevesse Eminem no Google, ele ia tentar te corrigir. Peraí. E a compaixão?